As memórias que eu tenho de greves, lembro-me propriamente de ouvir falar nas greves, mais até da minha avó, greves na Lisnave. Meu avô participou em algumas greves na Lisnave, Nunca foi o preso. meu avô foi preso, esteve preso, não preso em regime de estar meses ou dias, não, esteve alguns dias, foram encarcerados na GNR, lá em cima ao pé do Palácio da Ajuda, naquele quartel da GNR. E aí, foi complicado porque, salvo erro, foram as greves de 38. Porque diziam que iam levá-los, como levaram alguns, para o Tarrafal. Foi nessa altura houve uma grande leva de Para o Tarrafal, não é? preços Pronto. E foi o que constou pelas pessoas, não é? Que estavam ligadas a eles e que assustou muito a minha avó. E que nessa altura a minha avó contava que foram ela com algumas mulheres lá para cima, para os muros da GNR, para tentar vê-los, para ver se realmente eles saíam ou não, e levar comida, porque as pessoas não tinham agora cá o tratamento que têm os prisioneiros neste momento, nesta altura, não é? As E pessoas alguma vez ouviu passavam histórias mal. da tortura? Ah, sim, isso ouvia perfeitamente, sim, ah, isso era. Mas ao seu avô? Não, ao meu avô não, felizmente não, não, não, nunca passou por isso. Penso que o meu avô, pronto, terá ido, Mais para mais interrogatório, para não é? interrogatórios, para tentarem, se calhar, saber mais alguma coisa. Ele não esteve propriamente em interrogatórios. Eu penso que foi uma espécie de uma leva. E depois devem ter visto quem realmente estava Sim, porque como eles cabecilhas da sabiam situação. isso tudo, Sabiam isso tudo, não é? controlavam Pronto, muito bem. exatamente. Tanto que o meu avô saiu logo, passado pouco tempo. A minha avó assustou-se muito, com medo que ele fosse realmente para o Tarrafal, não é? Porque nunca se sabia. É que naquela altura não se Era sabia. o pior sítio onde se podia ir. Não era? Era o pior sítio onde se podia estar, porque era mesmo para morrer. E Exato. agora que tenho ido tantas vezes ao Aljube, ainda me tenho Tem lá apercebido agora uma melhor. exposição. Para além das permanentes, não é? Que estão lá todos Sim. os dias e que nos deixam com o coração pequenino que nem uma ervilha, porque muitas vezes nós, por muito que Tarrafal soubéssemos, era o campo da morte era o lenta, não campo é? da morte lenta. Por muito que nós soubéssemos, a gente não sabia tudo. E infelizmente, gente realmente que sofreu imenso para nos dar hoje aquilo que a gente tem e que parece que ainda hoje em dia parece que há gente que querem que Voltar voltemos ao atrás. antigamente. Voltemos atrás Eu acho que porque desconhecem muito a nossa desconhecem o que é história. viver, desconhecem, nomeadamente, viver, o que é viver em ditadura, o que é querer fazer determinada coisa e não poder, o que é querer ter acesso a leituras, a filmes, a tudo que possa constituir, portanto, Sim, no o fundo seu há uma engrandecimento, e não sofrência, não é? consegue, e não Informação. consegue. É verdade, é verdade. Eu tive em casa muitos livros, tinha. Muitos livros que conseguíamos arranjar, livros Os livros proibidos, os tais proibidos. livros proibidos. E lembro-me, até mesmo na minha casa, mesmo já depois de casada, pensava muitas vezes, de repente, o que é que eu faço a isto? Se eu Se tiver que alguém abrir a porta, o que é se que eu entrar faço a aqui a isto? pedir, o que é que eu É, o que é faço que eu a faço a isto? isto? Pensava É imensas motivo vezes. suficiente para ser Era, não era levada preciso, não assim. era preciso mais do que isso, efetivamente. Mas nós já éramos umas pessoas mais conscientes. Já éramos umas pessoas que tínhamos já uma visão diferente das coisas e queríamos e precisávamos de saber e de ler, de estudar, Era de essencial. perceber, não é? Claro que a guerra colonial foi uma coisa contra a qual nós lutámos muito. O meu próprio marido não queria, ele esteve ainda em França há algum tempo. Na Suíça, propriamente dito, esteve em França, depois esteve na Suíça, que era para onde iria permanecer, mas para não ir à guerra colonial, porque ele não queria de maneira nenhuma. Porque mesmo Era assim não conseguiu. totalmente contra aquilo. Não, porque a minha mãe não me deixou ir ter com ele. E a minha mãe não me deixou ir ter com ele. Eu era, naquela altura não tinha, nós não tínhamos autonomia para darmos o salto sozinhas. Talvez eu também não tivesse coragem, também podia ter medo, não sei, se calhar fosse hoje, podia lutar contra tudo e se calhar não ter medo de ir embora, mas eu tinha medo, se calhar, de ir Fazia embora parte sozinha, não daquela é? sociedade na altura, não é? O Claro, eu medo basta dizer-lhe e que eu até casada nunca tinha apanhado um táxi sozinha, portanto veja como é que nós funcionávamos, não é? E então ele acabou por vir, de ser considerado refratário e foi para a guerra colonial. Pronto, felizmente correu tudo muito bem, mas podia ter corrido mal. Ainda bem. E era complicado, não é? Quando nós pensamos a quantidade enorme de jovens que vieram cegos, sem pernas, sem braços, estropiados, mentalmente afetados, que foram imensos, é complicado. E depois é mais complicado ainda quando se não fala no assunto, quando parece que nunca aconteceu. Quando se tenta... Que é isso que ainda dói mais. É uma guerra que parece que nunca aconteceu. Eles próprios também não falam, não querem falar. Durante uma fase eles não falam, mas depois falam. É curioso, nós temos isto por experiência própria, durante, parece aqueles logo primeiros anos a seguir, parece que não se fala muito nisso, mas depois falam. É o trauma que ainda está muito vivo, não é? Eu acho que é.